sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Lá-ia, lá-ia, lá-ia, lá-ia, lá-ia. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Não saia daí! Muita música boa ainda vai rolar por aqui. O programa Domingão Musical volta já. Vale do Acari FM. Mudar o formato não muda o risco. O cigarro tradicional destrói e o vape engana com cheiro de fruta enquanto inflama seus pulmões. Não troque um vício por outro, nem sua vida por vapor. O ar puro é a única escolha que te deixa livre de verdade. Vale do Acari FM, a paixão de poção. Você e sua família, com música de qualidade o tempo todo. Tempo todo. Vale do Acari FM. Hora certa. 16 horas e 51 minutos. Vale do Acari FM. Vale do Acari FM. Na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, prefira sempre o supermercado Melhor Preço. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no supermercado Melhor Preço. O endereço dos melhores preços? Ah, tá na rua Manuel Genu e na Maria Andrade, bem no centro de Poção. Aí lembrando que entrega suas compras em sua casa. Supermercado Menor Preço, o rei da economia. Drogaria São Luís, você sempre bem atendido. A Drogaria São Luís, a farmácia da sua confiança, a nossa farmácia neste mês de maio, oferece boas promoções e descontos especiais nas compras à vista e para quem tem a carteirinha do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Para Poção em região, neste mês das mães, estamos com promoções com a melhor forma de pagamento. Em qualquer medicamento, até mesmo manipulado, entregamos em sua casa sem nenhum custo adicional. Drogaria São Luís, ao lado da matriz, é a farmácia da sua confiança. Quando você compra no comércio do seu bairro, o dinheiro não vai embora. Ele circula aqui e transforma a nossa realidade. É o vizinho que cresce e a nossa cidade que se fortalece. Valorize quem conhece o seu nome. Comprar no comércio local é investir no emprego de hoje e no futuro que é nosso. Vale do Acari FM. Rádio que não sai do meu rádio. Galo Cell, a loja mais completa da cidade. Manutenção em celulares e tablets. Os melhores acessórios para seu celular e tablet você encontra aqui na Galo Cell. Grande variedades em produtos eletrônicos para o seu dia a dia. Caixa de som, pendrives, cartões de memória, artigos para informática, cabos, fones de ouvido e muito mais. Na Galo Cell é assim, a manutenção do seu aparelho, a entrega é no mesmo dia, com a garantia e segurança que você merece. Galo Cell, a loja mais completa da cidade. A senhora dona dona de casa já falou que aprova, que a MR brilho, brilho e deixa a casa cheirosa. É mais, muito mais economia, seja de noite ou de dia, tem cheiro de casa nova. Alô, dona de casa! Em Pesqueira, Poção, Sanharó, Alagoinha, em toda a região, estamos agraciados com os melhores produtos de limpeza. MR Brilho, uma marca aprovada com a melhor aceitação em qualidade e o melhor preço. A senhora dona de casa já falou que aprova, que a MR Brilho, brilho e deixa a casa cheirosa. É mais, muito mais economia, seja de noite ou de dia, tem cheiro de casa nova. MR Brilho, quem conhece recomenda. Desinfetante, detergente, limpador perfumado e cloro gel. Os supermercados e mercadinhos vendem MR Brilho, uma marca que você pode confiar. É mais, muito mais economia, seja de noite ou de dia, tem cheiro de casa nova. É mais, muito mais economia, seja de noite ou de dia, tem cheiro de casa nova. MR Brilho, o cheiro bom da limpeza em seu lar. Tem cheiro de casa nova. Ciane Peças e Acessórios. Na Ciane Peças, você encontra tudo para a sua moto e para o seu carro. Temos pneus Dunlop, aro 13 e 14. Baterias Moura em 10 vezes sem juros. Também fazemos a troca de óleo do seu carro. E uma variedade de peças e acessórios. E para a sua moto, tudo em elétrica e motores. Além de manutenção em geral e revisão prêmio. Venha para a Ciane Peças e Acessórios. Para mais informações, ligue 879-91-51-7102. Ciane Peças e Acessórios. Vale do Acaí FM 104,9 MHz. Tem também sua participação. O maior dos domingos está de volta. Domingão Musical. DDD 88 99316 6333, repetindo, DDD 88 99316 6333, é o WhatsApp mais bombado do Brasil, é o WhatsApp dos melhores ouvintes do mundo. Já estamos de volta nesse nosso domingão especialíssimo, domingão de Dia das Mães. Você segue mandando a sua mensagem, parabenizando a sua rainha, aqui no DDD 88 993 16 6333. Bora sim, bora, bora ouvir o povo, bora ouvir meu povão do Brasil, bebê. A baica, Lequito, bora sim, bora, cadê? Alô, Elton John Lucas. Não, Lequito. Começamos bem já, Lequito. Não, peraí. Eu não tô acreditando, não. Alô, Elton John Lucas. Ai, tu é doido. Não, Lequito, é fuleiragem. Elton John Lucas. Eu sei, meu irmão, que o teu nome é Elton Lucas. Eu sei que tu sabe, porque tu é fresco. Aqui é o Normando Mais, Itaituba, Pará. Sim. Estou sintonizando na FM 104,9, Itaituba, Pará. Estou mandando um alô para toda a cidade de Jaguaruana, será a terra da rede. Para todo o nordestino do Brasil e do mundo. Respeito o Nordeste, meu irmão. Tá certo. Não, mas eu sei que tu sabe meu nome. É porque vocês gostam de fazer fuleirada, vocês gostam de fazer com a minha cara. Tu e Lequito. Não, parei, vocês dois aí agora. Não, tu é doido. Rapaz, tô perdendo a moral, Marcelo, mesmo nesse programa. Não, eu já perdi a moral, já perdi o controle já. Aqui tá aí, fala o que quer, negada, manda aqui, me chama de Elton John, John Lucas. É. O negócio aqui tá bagunçado mesmo, Deus me livre. Sabe, tá moral nesse programa, né, Marcelo? Tá faltando moral nesse programa, sinceramente. Ai. Bote mais um aí, Lequito, vai. Oi. Oi. Tudo? Sou Vanuzzi Araújo, da cidade de Alvedre, de Mãe Interior, na Roça. Nossa, Zé Cantor, aí. Aqui tá a rádio 87.9, Freestyle FM. É a boa. Passar a música aí de São Lúcio, qualquer um. Eita. Quero oferecer para minha prima Ana Maria, Maria de Miro, Ivani da Xareia, Kátia, Carol, Milena, Anitta, Yara, Natália, Medina, Alaíde, Lica, Rosália, Anitta, Bia Zelina, Licinha, Esmeralda Rio, Seu Rosa, Joelita Sérgio Rastrio, sim, Licinha do Pintado, sim, Ana Maria de Palmeiras, ah, quem mais? Da rádio, Cristina Santana, Tony Fernandes, sim, Ismária, da Ilha de Dreginhos, sim. E pra você, obrigada pelo seu trabalho. Tá certo, Vanuzinho. A nossa mulher do alô, a nossa Zé Cantora.